5956, chama São Francisco, frequência no 2085, alterna 1545. Funciona isso aqui. Autorizado o final do procedimento eletro que foi pista 0, vista para 2, meu pós, o ajuste 0,8, reporte com estabilidade. Chama 310 com salários e restrições de data. Salvador, uma boa noite, são 3662, está estabilizado e elétrico no zero. 3662, QNH 1018, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,70 graus, 059. Livre pouso na 1,0 com 1018, 3662. Linha 2, solo 45, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. 310, completando o procedimento, chama a torre em 198 do sinal 95. Zero do solo 5, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 1344, acione a identificação, via chegada Bomed, 1, vista para o nível de 0050, ajuste na 08. 043, autorizado, alinhado e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 079. Além da cola, com 043. Ao ver a chamada Gomes de 1, desça para o nível de 050, ajuste no 08. Autorizado voar de uma, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento da LSX-Ray, pistão no 0, aposto quando estabilizado. O ajuste permanece no 08. Com 28 dando na proa, reporta LR. 043, autorizado na ótima. Ótima, 2043. Bruno 344, complete novo procedimento, chame a torre em 1-9-9-5. 18-9-5-4. Bruno 096, autorizado final do procedimento da FX-Way, pistão 0, disse para 2, voltado, registro na 098, reposta estabilizada. 90, chamada estabilizado, 98, 1-9-9-5. Bruno 344, que é negal no 08, autorizado fundo, pista no 0, vem um plano 60 graus, 059. Sim, fundo no 0, 344. 235, 238, 2043. Paula 344, no céu de noite, direita, céu 121, decimal 9. Direita, 119, agora 344. Bruno 096, compartilhado o procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 295, ok. Sou em Salvador, boa noite. Voo 096, uma milha de inferno baixada e travada. Bruno 096, QNH 10 no ódio, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 059. 1009, de disposto, 1096. Salvador, boa noite, azul 2795. 2795, ação de identificação, voo na Pro de 10, 47 para a chegada, aguardando contato com a nave. Pro de Ponte, azul 2795, mantém 1985. 2795, contato com a 627 milhas nordeste do Salvador, reporte quando no pronto para descida. Confere, vai tomar para descida azul 4, azul 2795. 3197 autorizado, linha área mantida, estamos zero. Linha mantida 10, está 3197. Solo 6, 4, direita, solo 1, 2, 1, décimo ao lado. Fox 4, 2, 1, 9, 3197 decolado 25, chame agora o controle 120 decimal 80. Salvador, boa noite, 3197 decolado na São 1, no cruzamento de 1. 3197, contato a mana decolagem, limitar a nível de voo 340, seleção 1. 340 na São 1, é possível por onde toco, boleda. 3197 após 2000 pés e 3 abrigos. Faz 2000 letras. Mantenha nível de voo 320, autorizado a módulo. 320, manda módulo. E manda módulo. Afirma, tá 3197, módulo. É que não está na roda. Sente, aguarde a autorização do centro, eu vou chamar com a mesma. Achei, só manda módulo e aguarda a próxima posição depois de módulo para a continuidade. Entre 3197, o centro de voo solicitou que voe Porto Seguro, subindo e mantendo o nível de voo 320. Porto Seguro, 320. Azul 2795. 2795, autorizada descida para 4 no hotel e o registro no 0119. 4019, azul 2795. Que as restrições de velocidade até Dunas? 2795, número 1 na aproximação, cancelado as restrições de velocidade. Ele terá restrições azul, de velocidade azul 2795. São 3197, no centro Recife, frequência 12835, até o número 238. 12835, Próximo aos 5 apoios, bom dia para 2006, ajuste no 0, 19, com a localizador. Bom, bom dia, vamos tomar a localizadora, azul 27. Salvador, azul 27, está liberada a restrição de velocidade ainda? Liberado de? Restrição de velocidade, até dura. Nossa, tem que estar com 180 mais, é possível? Sim, mas aí tem aquela restrição em quilos de 200 nós, pode passar ali.